Todo mundo ouve, todo mundo ama Target Radio. Simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E todo mundo acessa targetw.com, a referência para o mundo, onde você vota e participa do Pop Hits. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. Como está o seu início de final de semana, baby? Sexta-feira, 10 de agosto, mais um dia que eu espero que esteja sensacional pra você, baby. E no Pop Hits da tarde de sexta, número 1, Katy Perry, Wide Awake. Segundo lugar para Maroon 5, and Wiz Khalifa, Hey Fun. Número 3, Pink, Blow Me, One Last Kiss. Quarto lugar para No Doubt, Settle Down. E o quinto som mais votado na tarde foi Tongue Tied, com Groove Love. Vamos mudar tudo pra noite, baby. Vote aí no portal targetw.com. Aproveite para se viciar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Afinal, acompanhar a Target é saber de tudo. targetw.com. Pop Hit do ouvinte. E através do Peça o Seu Som, você manda ver por aqui o som que está a fim de ouvir, como fez a Luane Mendonça, que é de Monte Aprazível, São Paulo. Luane, que recebe um beijo carinhoso e está a fim de ouvir o som de Cascada, Summer of Love, que coloca ponto final no Pop Hits da tarde. A noite de volta, baby. Beijo aos milhões em todo o planeta que só acompanham a Target International. Fiquem todos com Deus e até a noite. Bye, bye. This is the summer of love. Oh, I feel my heart is dancing. If you wanna dance with me, get ready, there's a party tonight. Whoa, we gonna dance so free. Let's do it for the very first time. Whoa, you better wake up, wake up. The party's gonna take off. We're living for a Saturday night. All my girls on the floor, are you ready for the time of your life? This is the summer of love. Rocking your body, rocking. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.